poucos a serem escaldados. A promessa é que isso vai mudar. Você acredita que isso vai mudar? Não há distinção, todos são culpados. Nem o vento sopra mais a nosso favor. Será que Cristo terá tempo pra nos ajudar? Já nem lembro mais pra onde eu vou. Não importa, não vou chegar. Eu não tenho compromisso algum. Então por que devo me importar? É tão fácil se esconder por trás do sofrimento. É mais fácil escolher a dor, a beleza de viver do erro. Sopra mais a nosso favor. Será que Cristo terá tempo pra nos ajudar? Já nem lembro mais pra onde eu vou. Não importa, não vou chegar. Eu não tenho compromisso algum. Então por que devo me importar?